Zero vai ser autorizado. Obrigado. Salvador, boa noite, passageiro 2224. Passageiro 2224, aciona a identificação, mantém o nível 170 na proa de mar para interceptar a chegada mar. Identificou, está no nível de descida. Pule, livre, chame táxi, voo 968. Informo, 968. Passageiro 2224, desça para o nível 060. 060, passageiro 2224. Azul 2774, 55 milhas sudoeste do Salvador, serviço radar encerrado, chama controle Ilhéus 120 Desma 1. Chama Ilhéus agora, 120 Desma 1, azul 2774, obrigado. Tive acacionamento no DESCO 1970. Olá, escreve chamar táxi, 1970. Chamará para o táxi. Passo 062, passou 60. 062, voitado. Tá. Passageiro 2224, voo ITAP. ITAP 2224. Controle Salvador, boa noite, é o Azul 6908, Livra 220 para 190, informação Bravo. 6908, aciona a identificação, desça para 070, via chegada Mari. Identificou via Mari, desce 070, Azul 6908. Voo 1868 para o táxi, estamos com 1058 agora, 2 horas, Salvador. Sendo 1868, táxi aprovado à direita, deu ponto de espera, pista no 0, ajuste no 017. No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 18 decimal 95. Voo 1868, tenha um bom voo. Graças, autorizado então, agora à direita, ingressa, Para 1-0, chama 1295, bom trabalho, 1-8-6. Para o táxi, voo 1-1-7-0, POV 1-3-5, 4 horas e 20, Marcelo. T5-4-20, Serra Bravo, Mike Oscar, confirma? Afirmo. Obrigado, voo 1-7-0, táxi aprovado, parte ao principal Índia, até o ponto de espera da pista no 0, ajuste agora no 0-1-7, no ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 1-8, decimal 9-5, voo 1-7-0, tem um bom voo. Obrigado, táxi Pátio e Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, ponto de espera, rapaz, obrigado. Torre de Salvador, muito boa noite. 1868, com ponto de espera da 1-0, e pronto. Voo 1868, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento variável 02 nós. Correto, alinha e decola, 1868. 1972, boa tarde. 1972, aciona a identificação, desça para o nível 050, via Mari. 50, via Mari, 9-5, tá? 972 é o número 4, na aproximação, mantém o perfil. Azul 4062, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 7. Autorizado ILS X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado. S2000 no 0 no 7, autorizado ILS X-Ray, vai reportar, 4062. 2224, desce para 3.000 pés, ajuste no 0 no 7. 3.000 no 0 no 7. 908, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 7. A 908, na escuta? A 08, 4.000 pés, ajuste no 0 no 7, pro Editap. Pro Editap, 4.000 no 0 no 7, azul, 908. Estou aí, boa noite, vou 1970, próximo ponto de espera da 0. O 1170, autorizado a alinhar e mantém pista no 0. Ali mantém 1-0, vou 1170. Solo gol 1098 para o puxo acionamento no 03. Portão 03 aprovado, puxa back acionamento no 098, chame táxi. Então para o táxi, no 098. Tato 72 está autorizado, Tato. Tato, 972. Decolado 245, controle transfério no 208. 208, boa noite. Ali, um bom dia, o gol no 868 vai cruzar 4.000 na PUCA. Feito o contato radar, passando 3.500 pés, submantenha o 230, saída PUCA. 9230, mantenha a subida PUCA, o 86. 170, decolado 246, controle estratosférico no 208. 208, um ótimo trabalho. Bom trabalho, obrigado. 098 para o táxi, com 68 a bordo, autonomia de 3 horas com Fortaleza. Apuca. 370 na Apuca, vou no 70. 068 a bordo? Afirmativo, 068. Certo, voo no 098, táxi aprovado à direita até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 07. No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 95. Voo no 098, tenha um bom voo. Táxi direito, ponto de espera 190, chama 18, 95, 1017. Boa noite, muito obrigado, bom trabalho. É 3. 363 é presente, 1868. Voo no 170, restrito nível 350. 350, voo 1170. Careto 2224, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado. 2000, reportagem estabilizado, ILS pista no 0. Azul 4062 ILS. 062, completa sinal, chama torre 1 no 895. 1895, obrigado. Azul 6908, desça para 2000 pés, ajuste no 07, autorizado ILS X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado. 2000, com 17, X-Ray down no 0, azul 6908. Livre pouso na 10, azul 4062. Torre Salvador, boa noite, voo 1098, ponto de espera da 10. Voo 9098, 1098 corrigindo, mantenha ponto de espera da 10. Mantenha ponto de espera da 098. Para o táxi azul 4221, está com 99 a bordo, 3 horas e 10, alterna Campinas. 26.85, alterna 125.45. 2685, 1245, boa noite. 195, azul 4221, tem um bom voo. Gente, táxi via fácil principal, Índia, ponto espera da 10, 18.95 a torre, ajuste 17, azul 4221, uma ótima noite. Completa sinal, chama a torre 1895. 1895, boa noite. Voo no 972, reduza 2009. Reduzindo 200, 972. No 972, desça para 3000 pés, ajuste no 097. 3017, 972. Torre Salvador, boa noite, passageiro 2224. Passageiro 2224, continua aproximando a guarda na pista livre, assiste altímetro no 07. Guardando a pista livre no 07. Azul 4062, no solo 51, libere a direita, e a Fox, solo 121, no decimal 9. 219, obrigado, boa noite. zero, menos. Nossa, Guia do 2224. Pessoal, Alfa e Kilo para o Pátio 3, Alfa aqui no Pátio 3, atenta ao sino e azul naquele pátio, azul 4062. Sente Alfa aqui no Pátio 3, 4062, obrigado, boa noite. Estou no 972, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, pista no zero, reporte estabilizado. Para 2000 pés, reportaremos estabilizado, 972. Estou no 1170, passe nível 140, chama Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2685.2545, boa noite, 1170. 908, estabilizou? Estabilizado, azul, 6908. 908, completa final, chama torre 1895. 295, obrigado, boa noite. 098. Informa que o tráfego que segue como número 2 para Pouso encontra-se nesse momento a uma milha, do externo. Olha, Salvador, boa noite, 1972, informação diária, autorizada 1-5-0. Estou no 172, aciona a identificação, desça para 3000 pés, Proditap. Ajuste no 0 no 7. Chegou 3000, Proditap, chegou no 172. Será a velocidade e as coisas? Esperado. Obrigado. Azul de altímetro 1097, informo que o tráfego precede é um ATR da passarela. Ciente com 1017, azul 6908. Férias 2224, no solo 54, liberia à direita via Fox, solo 121 decimal 9, reporte pista livre. 219, tá livrando já. Solo passaredo 2224, livrou. Férias 2224, autorizar táxi via Alfa. Juliette, remota 1-2 do Pátio 1. Juliette, remota 1-2 do Pátio 1. Azul 6908 no solo 57, liberia à direita via Fox, solo 21 decimal 9. Livra na Fox Trot, 219 azul, 6908. 1-9-7-2, 1-9-7-2. O 972 na escuta da torre? Positivo, já chamado, 972. Foram 972, autorizado, pouso, sistema 0. Vento variável, 03 nós, SC altímetro, no 0, no 7. 1972. Foram 972, pode voar, Duna? Autorizado, Duna, reposta estabilizada. Certo, Duna, obrigado. 0098, visual. O bug da companhia na final da pistola zero. Após o pouso, vejo autorizado a alinhar e manter a pistola zero. 1-9-1-0-9-8. Afirmo o passareto 2224, em linha de ingresso Juliette, remota 1-2 do Pátio 1. Gente, remota 1-2 do Pátio 1 da Juliette. No solo 0300, libere a direita via Fox, solo 121 decimal 9. 219, 972. Salvador, 972, boa noite. Bruno 972, boa noite, autorizar táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, 972. Iniciando no 098, pistão no 0. Azul 4221, após a rolagem do bug na boa frente, autorizado a alinhar e manter a pistão no 0. Ali mantém no 0, após o gol 4221. No 098, decolado ao 01, no controle transferido no 208. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite. 1098, decolado. 1098, contato radar, se mantém 370, saída PUCA. 370 na PUCA, o gol no 098. Bono 172, está fazendo desvio? Quer desvio aqui? Eu estava montando o Freud de Dona e desloca o campo com o 172. Azul 4221, autorizado decolagem, pistão a zero, vento variável 02 nós. Autorizado iniciar no 04221. Azul 4221, decolado ao 03, controle transfero no 208. 208, tá, boa noite. Seu Salvador, boa, Azul 4221 na Árvore. Azul 4221, no contato radar, se mantém 360, sair da Árvore. 360 na Árvore, 4221. Estabilizou visual com 10, 172. 172 completa com a torre 1895. 295, boa noite. Autorizado posto, está na 0, vento variável 03 nós, ajuste altímetro na 0 no 7. 17, 20 após 1 0, Controle Bono 098. Bono 098, prossiga. Autoriza para onde se faz? 098, passa nível 130, chama Recife em 126, decimal 85, solicita para onde se faz. 2085, obrigado. Controle o 4221 da Azul, pode voar... Elefa ou Mótico? 221, vou Elefa. Elefa, obrigado. Salvador, boa noite, estamos 3891, informa a Ponte Alta. 3891, aciona a identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 07, via bonde. 4.017, via bonde, 3891. No 72 no solo 08, libere à direita via Fox, solo 21, decimal 9. 219 via Fox. O Salvador, boa noite, 1972, você escuta? Sou 1972, boa noite, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11. No 4221, no passo nível 160, chama Recife, frequência 1288, alterna 1260. Recife agora 288260, passo 221, boa noite. Salvador 172. Prossiga. Sem indicação aqui do balizamento. Na entrada no monitoramento da nossa frequência, a mesma deve estar providenciando. 28891, desça para 2000 pés, ajustando 017, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2017, reporte estabilizado, X-Ray, 3891. Paulo, bom dia, Sam. Mike, Yankee, Papa, na ponte número 4. Confirme quem chamou. Mike, Yankee, Papa, solicitar autorização de reboque do Finger 4 para posição remota 14, já contactado com a Israela. Mike, Yankee, Papa, tá no gate 04 do pátio 1 e quer prosseguir para a remota 14 do pátio 1? Positivo. Autorizado início de reboque, reporte quando termo. Positivo, grato, papo. Completa final, chama Torre 1 no 895. 845, 3289. 895. 9-5. Salvador, boa noite, passarela 2228. Passarela 2228, aguarde cópia. 0480, conquista, sexta, Charlie, passarela 2228. Triado 039, ajuste de altímetro no 097. Número 4, 2228, Paulo. Pronto, cópia. Avião, passarela. Autorizado Salvador para o aeroporto Serra Bravo, Quebec, Vitor. Veia DCT Lefa, DCT Opilor e DCT Conquista, nível de voo no 180, decola da pistona 0, curva direita, sai da arbó, transição é Lefa. 5452 no transponder, controles operem no 208. Autorizado, Vitória da Conquista, nível de voo 180, efetua a saída Arbor. Depois direto Elefa, direto ao Plor, Vitória da Conquista, transponder 5452 e o controle 1208, Passaredo 2228. Passaredo 2228, cotejamento correto, chame pronto na remota ou no 2241. Passaredo pronto, Passaredo 2228. No, 3891, no solo 127, libere a direita via Fox, solo 2119. Via Fox 319, via 32. Salvador, boa noite, via 3891, 3891, autoriza táxi via Alfa, Juliette, função 01. Alfa, Juliette, para 01, via 31. Solo Mike, Yankee Papá, parcial na posição número 14. Bom dia, obrigado. Bom dia, gente.